Nintendo Connection. Olá a todos e bem-vindos a mais um NCast. Pela primeira vez estamos reunindo representantes dos maiores sites nacionais voltados à Nintendo. Estamos aqui com um quarteto fantástico da Big N e vamos bater um papo sobre assuntos que você, visitantes dos sites, escolheu via o Facebook. E representando a NPAR estou eu, Mário Toledo, acompanhado por... Pedro Pelicano, do Wii Clube. Eduardo Jardim, do Reino do Cogumelo. Bruno Grace, do Nintendo Blast. E não perca logo após a nossa sessão de recados este papo totalmente intrigante sobre a Nintendo, o universo e tudo mais. Hey, listen! Fica quieto que eu quero ouvir os recados, porra! Bem-vindos a mais uma sessão de recados da NPAR. Desta vez, estamos aqui rapidamente para dizer que a NPAR estará organizando o Meetup neste mês de novembro. É uma ótima chance para a galera se reunir, jogar jogos em multiplayer, ganhar alguns Street Pass e se divertir. Então, deixe anotado, no dia 25 de novembro estaremos no Bob's da Avenida Paulista a partir das 14 horas. Haverá também campeonatos além de prêmios oficiais, então não deixe de participar. Para maiores informações, acesse nosso site www.nipari.com.br. Até a próxima! Os usuários Alexandre Galvão, Isaac Guimarães, Rodrigo Lício e Shahen Ha solicitaram que nós comentássemos nossas impressões sobre o Wii U e algumas de nossas expectativas, né? Alguns de nós conseguiram testar o Wii U no evento que foi BGS e tiveram algumas impressões. Então, Pelicano, você chegou a jogar o Wii U no BGS, né? Joguei, eu pude ir lá na quinta-feira, né? Que era um dia mais fechado pro pessoal aí de imprensa e também das empresas distribuidoras, então deu pra testar com mais tempo. Uhum. E você tava lá também, né? Eu tava lá. Uhum. Eu também, na quinta-feira, eu joguei um pouco e depois, posteriormente, eu entrei novamente na fila pra dar mais uma testada em algum outro jogo que ficou faltando, né? Na quinta-feira, você disse? É, tanto na quinta-feira quanto em outro dia como visitante mesmo, uhum. Né? Ah, tá. Não, que na quinta eu aluguei o pessoal, entrei e não saí mais de lá, né? Queria me tirar, falei, não vou sair enquanto não jogar tudo, pelo amor de Deus. Foi muito bom, né? Conhecer o console, que muita gente queria saber o que era do controle e se é grande ou pesado, foi as perguntas até que eu mais recebi. Eu não sei se você concorda, mas o controle, ele parece bem menor, né, ao vivo, e bem mais leve do que as fotos dão impressão. Sim, eu tive essa mesma impressão. Na verdade, algumas pessoas comentaram que ele parecia com um controle de brinquedo, né? Uhum. Não é essa a expectativa total, mas quando você pega nele, ele tem uma leveza um pouco diferente, né? Não é como uma tablet, um iPad que você segura. Sim. Que ele é totalmente fechado, ele é feito de aço. Ele é composto por plástico mesmo, e talvez seja essa impressão de leveza que ele dá. Até a comparação pode ficar meio pejorativa de parecer um brinquedo, mas é válida, porque ele é bem leve, né? Ele é tudo curvo, mas quando você começa a mexer na tela, que é touch, e a enormidade de botões que ele tem, os analógicos que são clicáveis, você vê que tem muita tecnologia lá. E o problema que eu acho do Wii U, eu queria ver com os outros aí também, que até nessa semana a Nintendo lançou o primeiro comercial, finalmente, do console nos Estados Unidos, e ficou bem claro que é difícil você conseguir mostrar o que, que o Wii U faz, especialmente em pouco tempo. Na feira, o que eu gostei do Wii U, não é que eu já ia comprar, eu sou nintendista, eu gosto, e pra mim tanto faz. Mas você vê o Wii U em ação, e você clicar no Rayman, ou você mexer no seu inventário, no Zombie U, ou você com um amigo que não sabe jogar muito game, que eu tava lá e ele colocou os bloquinhos do Mario, é impressionante a novidade, que é o um jeito diferente de jogar. Mas isso é só pegando na mão, não adianta mostrar vídeo, não adianta tentar explicar. Sim. Acho que é um lado bom do console, ele vai trazer uma nova experiência, não tão revolucionária quanto o Wii, é verdade, mas é uma novidade. Só que pelo lado ruim é que as pessoas vão ter que jogar, e vai ser difícil a mamãe e o papai entender só de olhar. O que, é que vocês acham disso, desse desafio da Nintendo para o novo console? Eu testei na E3, não foi então a mesma coisa que vocês talvez tenham visto, mas eu tenho a mesma sensação do Pelicano. Primeiro, eu também achei o controle muito confortável, muito leve, bem mais do que parece só vendo, mas não tem mesmo como ter a ideia de tudo que dá para fazer com ele só vendo fotos. Eu vi, quando eu testei, dá para ver bem mais coisas do que tu imagina, né? Não, poder segurar o controle, né? Poder realmente mexer na tela de touch, acho principalmente que é o grande diferencial, porque eu achava até que eu ia me atrapalhar, por exemplo, ter que olhar no controle, ter que olhar na televisão, mas é tudo muito rápido, né? E até na BGS, Mário, a gente jogou de pé, o que não é a melhor posição pra jogar. Sim. E deu pra jogar. Agora, imagina sentado no sofá com aquilo apoiado no colo. É mais gostoso ainda, né? É uma novidade, é muito legal. Eu jogo com meu iPhone no colo, com meu iPhone do meu lado. Então, pra mim, ter essa tela assim próxima, eu acho que facilita. Às vezes, pra ver o e-mail, ver o Facebook, de repente, pra interagir com o jogo, eu acho muito bom, né? Eu sou o único representante aqui, né, que ainda não jogou o Wii U, então eu tô aqui representando a expectativa do povão. Exato. Então, não estranhe se eu fizer perguntas pra vocês. Imagina. A sua pergunta é de quem tá ouvindo muitas vezes, ótimo. Exatamente, exatamente. As pessoas, elas falam que realmente se encaixa nas tuas mãos, assim, de forma perfeita por causa da dinâmica traseira do controle. E se perguntam também sobre o peso do controle, por carregar tanta tecnologia. O design do controle foi uma coisa que realmente me agradou muito, na verdade. A disposição dele em relação a todas as teclas, o touch dele, ele é muito prático. Você não sente como se fosse uma tablet que você estivesse pegando. É mais ou menos como se fosse um controle, realmente. Ele se encaixa na mão. Eu não tive uma percepção de que isso seria um problema, realmente. Isso é uma questão... Eu vi muita gente falando, a Nintendo tá fazendo um tablet. O controle do Wii U é tipo um iPad. E eu não fiquei com essa sensação. Ele parece um tablet, porque tem a tela touchscreen e tal, mas se tu segura, é um controle de videogame. Tem todos os botões, a maneira de segurar é diferente de segurar um iPad, um tablet da Samsung. O peso também é... Feito pra jogar mesmo, não é que nem um tablet. Acho que, como qualquer controle, até pra quem talvez não jogue tanto videogame, vai precisar de um tempinho pra se acostumar. Eu não me acostumei do tempo que joguei na BGS, não dá. Tem que admitir, é uma coisa um pouco maior do que a gente tá acostumado, né? Não é gigante, mas ainda assim as mãos estão mais separadas. E o que me incomodou, a única coisa que me incomodou no controle mesmo, são os analógicos na mesma altura. E não deslocados, que nem é no Xbox, ou que nem era no próprio GameCube, né? Isso é um pouco ruim. Eles estão acima dos botões, não é que nem o PlayStation 3 que tá abaixo. Mas, de novo, é uma coisa de costume. Com o tempo, a gente aprendeu a jogar com tantos controles diferentes. Lembra do 64, né? Então, não acho que não é a posição de um botão que vai mudar a vantagem de se ter uma tela touch ali. Acho que a tela que é o grande diferencial. E jogos como Rayman e o Zombie U mostraram isso, pelo menos pra mim, na BGS, né? A touchpad é bastante responsiva. Então, ela é capacitiva, né? Que nem a do DS, mas me parece ser uma geração de tela dessas de ter que fazer a pressão muito mais avançada, porque você não sente ela indo pra baixo. Você não sente que você tá fazendo a pressão. É bem sensível. Não é sensível que nem a de um iPad. Não vou mentir pra ninguém aqui. E a qualidade da imagem também é bem melhor. Sim, a qualidade é muito boa. A qualidade da imagem no gamepad é boa, só que o touch dele eu fiquei um pouquinho desapontado. Não que eu estivesse esperando que fosse igual de um iPad, por exemplo. O Gorilla Glass, né, que vem na maioria dos smartphones hoje em dia, não na maioria, mas pelo menos é um avanço da tela touch, ele realmente é progressivo. Agora, essa touch do gamepad, ele não suporta multitoque, isso eu fiquei um pouquinho desapontado, e algumas coisas, a forma como ele detecta a sua precisão no toque, difere de alguns jogos precisam. Por exemplo, aquele jogo que é pra você jogar shurikens, né, no inimigo, eu esqueci agora o nome. É do Nintendo Land lá, uma das atrações. Isso. Algumas vezes eu reparei, não sei se foi só comigo, né, eu reparei que ele tinha algum certo delay enquanto você soltava, disparava com muita rapidez, né, no gamepad. Eu não sei se isso foi um problema reparável ou se foi comigo que teve um problema direto. Não, eu diria que primeiro que o que a gente tava jogando lá é versão beta de jogo, né, então tem esse problema. Segundo, que, pô, no Fruit Ninja do iPhone, que tem uma tela sensacional, muitas vezes eu faço coisas que eu falo, pô, acho que o jogo tá me enganando, eu não fiz isso. Uhum. Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas realmente, por não ser multitoque, não ter a resolução de um Retina Display, a tela do gamepad não vai ser essa mesma resposta. Mas acho que aí vai um pouco do estúdio, né? De você faz um inventário que nem o Zombie U, os ícones são relativamente grandes. Os quadrados do Mario Bros, né, que você bota pros seus amigos pularem, eles não são coisas minúsculas. Acho que o legal é usar o gamepad como um complemento ao jogo e não fazer uma coisa super precisa que vai exigir que o jogador literalmente pare de olhar pra televisão. Acho que o legal é isso, botões grandes, botões que facilitem o acesso, mas é por isso que eu não senti. Mas o próprio Rayman, o Rayman Legends, lembrando agora, ele tem momentos que você tem que deslizar plataformas muito rápido. E não teve delay, eu não senti problema. Não sei se o build era mais novo ou porque a Ubisoft encontra um jeito melhor de fazer do que outra empresa, mas no geral, de mim, assim, minhas impressões, eu fiquei bem satisfeito com o touch. Tudo bem que tava ligado via cabo, né, que é outra dúvida que eu tenho. Eu queria ver se o controle funcionasse sem fio. Até agora a Nintendo não mostrou. Em relação a esse fato de você falou de a pessoa ter que olhar pra televisão ou não pra jogar, eu acho que não demanda do console, mas sim dos jogos, né? Por exemplo, no New Super Mario Bros. 2, você não demanda pra colocar as plataformas de ficar olhando pra televisão, né? Sim. Você pode colocar direto no gamepad, então você fica focado literalmente no gamepad. Também acho que isso não é um problema. Mas em relação ao touch, talvez uma versão do gamepad melhorada tenha alguma uma precisão melhor, ou talvez uma firmware renovada, né? É. Talvez, nem você falou, no Rayman ele tava melhorado, talvez uma atualização um pouco mais tardia, né, pro gamepad. Acho que vai de jogo a jogo mesmo isso daí, de como cada estúdio, né, implementa. A gente já viu jogos que usam Wii Remote, até o Wii Remote Plus, alguns funcionam muito melhor do que outros, né? Então também varia um pouco de estúdio. Agora, em relação a um gamepad até atualizado, até um comentário que eu já tinha ouvido em outro site alguém falar disso, eu acho muito difícil. A gente não vai ter um gamepad multitouch daqui a alguns anos. Acho que esse é o que vai até o final. Porque senão você quebraria todos os jogos antigos, né? Não teria muito sentido. Eu acho que o multitouch nem é necessidade. Também acho que não. Na verdade, é só uma questão de como fazer o jogo. Já que não vai ter multitouch, a gente não vai ter jogos que vão necessitar dessa função, né? E poucos jogos precisam, né? Se você o multitouch é mais pra zoom, ou então pra aqueles tower defense muito frenéticos, né? Um próprio Angry Birds, que é uma febre aí mundial, e agora vai com Star Wars, você usa um dedo, você puxa com o dedo e solta, acabou, né? O multitouch acho que é muito mais pra aplicações e coisas de trabalho, né? De produtividade, do que necessariamente jogos. Então, acho que é legal a Nintendo não ter colocado isso, porque senão o console, que já ficou caro, ia ficar mais caro ainda. Aliás, o que vocês acharam do preço do Wii U? Não no Brasil, pelo amor de Deus, mas lá fora. No Brasil ainda não foi anunciado, mas eu acho que pelos sets, né, de $240 e $290, é um preço totalmente acessível que eu compraria. Também acho bastante acessível, acho que foi ali na faixa. Foi o preço que eu tava esperando. Eu achei ruim a versão de 350 não vim com o Mario, né, vim com o Nintendo Land. Eu gostei de Nintendo Land. Tem coisa que não tenha Mario. Não, mas... não, mas tem Nintendo Land, tem Yoshi's Fruit Kart. Sim. Mario Cage, muita coisa. A Nintendo sabe que o Mario em caixinha vai vender muito mais, né, do que se colocar ele só no bundle. Let's play! Eles têm descoberto isso, né, ao longo dos anos. Ainda bem que eles aprenderam que Mario 2D vende, né? Graças a Deus voltaram a fazer. Entre os minigames do Nintendo Land, vocês têm alguma preferência? O do Luigi. Luigi's Mansion? Sim, foi o que eu mais gostei. Mario! Eu também gostei bastante dele. Apesar de eu não ter jogado muitos, né? Além dele, eu consegui jogar. De novo, esqueci o nome do jogo que você joga, Shurikens. Também joguei o do Zelda, que era bem divertido. Eu não gosto de Nintendo Land. Sério mesmo? Não, eu não gosto. Eu não gostei muito do jeito de segurar o gamepad e apontar na tela. Eu não fiquei confortável. Ficar segurando o gamepad com uma mão apontando pra tela e com a outra ficar. Ele mira com um sensor de movimento, que nem o Zelda, o Skyward Sword fez, né? Ele usa o sensor pra mirar. Mas falando do Wii U no Brasil, foi recentemente anunciado que ele vai ser lançado somente em 2013. O que vocês acham dessa data de lançamento? Bom, eu acho que é uma coisa chata pra todo mundo, mas eu acho que não é tão inesperado. Especialmente pelas reservas nos Estados Unidos lá em pré-venda terem esgotado já tão rápido, né? A gente quer que a Nintendo preste atenção no Brasil. O Brasil acho que tá crescendo muito. A BGS mostrou isso aí, passando na Globo, passando na Record. Recorde de audiência, recorde de público, todo mundo elogiando. Mas ainda assim, o volume de vendas aqui no Brasil não justificaria talvez a Nintendo se dobrar agora pra trazer o console pra cá, né? E o console ia chegar a um preço muito caro. Tem muita gente reclama no Twitter, no Facebook, às vezes lá no eClube também xinga, que a Nintendo não olha pro Brasil. Eu concordo até, a Nintendo podia fazer mais. Só que trazer coisa pro Brasil e fazer coisa aqui por causa dos impostos é muito mais difícil do que o pessoal acha. Não é tão fácil assim, né? E a Microsoft demorou 5, 6 anos pra começar a fabricar o console aqui. Esse plano deles vem de longa data. E a Sony até agora não faz nada. Só tá fechando planos, mas não tá fazendo muita coisa também. O pessoal se empolga com notícia aí de jornal. Então, acho que o fato da gente ter jogos em português, né? Que foi anunciado na BGS, o Mark falou pra mim que vai ter jogo em português. A interface do Wii U vai estar em português, o 3DS está em português. A gente tem coisas legais, né? A gente tem que valorizar um pouquinho mais essas coisas, eu acho. Mas é uma pena que vai ficar para 2013, né? É o jeito, estamos acostumados já. E quem quiser, vai na Santa Efigênia e compra por 5, 6 mil reais. Não acho que vai chegar a 5, 6 mil reais. Você acha que não? Eu não acho, cara. Olha... Eu acho que, assim, em data de lançamento, ele, tudo bem, vai extrapolar um pouquinho o preço, mas eu acho que vai chegar a um valor de 1.900, 2 mil reais. Eu acho que não, porque tá esgotado lá fora. Acho que esse que é o problema. Se tivesse sobrando lá fora, tudo bem. O pelo jeito eu já tinha falado sobre o preço do Wii U. Vocês têm alguma outra especulação quanto vai custar o Wii U aqui no Brasil? Ah, eu chutaria R$2.000 aí. Em lojas de varejo? Não, ou preço oficial, algum... preço oficial gaming do Brasil. R$2.000 ou R$1.700 a R$2.000 básico. Não sei nem se o Deluxe vem pra cá. Eu lembro quando lançaram o PlayStation 3 no Brasil por R$7.000, então... Exato. Nas lojas americanas chegaram a R$8.000, cara. Então, mas aquele não era oficial, né? Aquele a importadora trouxe e a loja cobrava o que queria, né? O bom do Wii U, que até a gaming meio que me garantiu, e a gente viu isso com o 3DS, você pode até não concordar com o preço, mas a gaming vem tabelando os preços, e os preços são sempre aqueles. Sim. Então acho que pelo menos a gente pode esperar isso, um preço igual em todas as lojas. Não sei se vai ser o melhor preço possível, mas enfim. Manual em português, menus em português, né? Isso é interessantíssimo. Eu acho importante, inclusive, essa valorização do português. É, o que eu acho mais interessante no português, eu pessoalmente não tenho problema em jogar em inglês, mas é que se tu quer fazer alguém que não tá acostumado a jogar e não sabe inglês, daí a pessoa não consegue jogar tanto porque ela não tá acostumada a jogar e também não vai entender o que tá acontecendo, ela perde o interesse. Eu gosto que tenha opção de português, né? Não que seja exclusivamente em português. Eu também sou desse fato. Algumas traduções elas não ficam tão boas em português, né? Talvez varia de tradução para tradução, mas em todo jogo eu sempre costumo jogar em inglês, mesmo sendo em português. Não sei se é uma questão de cultura, de costume, que eu sempre joguei em inglês, né? Mas eu acho que tem que ter essa opção. É, acho que a opção é boa. Até como o Eduardo falou, e o Bruno também, né? De a pessoa às vezes não sabe jogar, não tem tanto intimidade com o game, estar na língua dela ajuda, né? E tem o fato do respeito ao consumidor. Uma empresa quando lança uma coisa em português, eu acho que o consumidor olha, não é o importado, não é o gringo, né? É uma coisa que pra gente também, né? O cara se sente talvez mais respeitado. Então acho que é o mínimo. A gente se sente mais respeitado mesmo. Ah, é legal abrir o eShop tá em português, né? No 3DS. Uhum. Eu acho legal isso. É bom saber que pelo menos eles acham que a gente, não acham que a gente fala mexicano, né? É. Porque isso é uma tendência. Demorou algumas décadas, mas acho que eles aprenderam. Ainda falando do Wii U, o Rodrigo Lício, novamente, sugeriu que nós falássemos de alguns third parties recentes que seriam lançados para o Wii U. Seriam legais serem lançados, sei lá, algum chute. Jogos que não foram anunciados, é isso? É, que ainda não foram anunciados e que poderiam ser anunciados. Certo. Por exemplo, Batman Arkham City, third party, totalmente, sim, voltou agora para o Wii U. É uma opção de jogabilidade em HD para a galera da Nintendo, né? Vocês têm algum outro jogo que vocês acham que poderia entrar nessa gama de títulos? Ah, com a tela do controle, eu sempre disse que pra mim faria muito sentido ter ou StarCraft 2 ou até o World of Warcraft no Wii U. Finalmente jogo de estratégia em console. Ah, World of Warcraft, cara? Ou StarCraft 2. A sala de estar nunca mais será a mesma. Jamais. Que essa novela, mãe. Eu acho complicado esses dois títulos, cara, por causa da interação online deles. Eu acho que a Nintendo não tá preparada pra um jogo desse tipo. Então, mas eu tô dizendo isso aliado com as promessas que a Nintendo vem fazendo de que está mais aberta, e a gente vê a Ubisoft e até os estúdios indie falando que a Nintendo tá muito diferente, que a Nintendo tá deixando eles fazerem tudo. O Assassin's Creed 3 vai ter microtransações dentro do jogo. No Wii U vai ter isso. Então, não acho que seria tão difícil ver um MMO no Wii U, não. Eu acho que o difícil é algum estúdio ou produtora se convencer de que vale a pena. Mas acho que aquela telinha poderia ajudar. Porque jogar Halo Wars, que é de estratégia no controle do Xbox, não dá, né? É minha aposta, né? Você acha que seria legal? Ou de repente um GTA, né? O GTA 4 faz aí um remix pro Wii U. GTA 5, é verdade. É, o 5, mas falou de jogo que já foi lançado vir pro Wii U, não era essa... Sim. É, sim, posteriormente, algum jogo título que já foi lançado por alguns consoles HDs que viessem pro Wii U. Agora, Halo Wars não pode ser exclusivo da Microsoft. Não, foi um exemplo de jogo de estratégia em console, entendeu? Que a Microsoft lançou sim. E o controle do Xbox não é muito adequado. Eu jogaria Civilization no Wii U. Então, a Civilization, SimCity, por exemplo, né? Enfim, acho que qualquer... SimCity é um exemplo muito prático de um jogo que eu acho que ficaria excelente. Toda essa gama de jogos de estratégia que às vezes são só de PC, alguns deles poderiam se adequar ao Wii U. The Sims, pô, imagina The Sims no Wii U. É verdade. No Wii U, você leva na rua, você chega em casa e traz seus amigos de Street Pass, joga no seu jogo do Wii U. As possibilidades são muito grandes, né? Eu acho que nessa linha de jogos, né, que poderiam ser lançados pro Wii U, que já foram lançados, a maioria dos jogos de computadores se integrariam nesse fato, né? Uhum. Não jogos MMOs, mas FPS eu também não acho que fica bom em console, eu acho que ainda é melhor no computador. Mas existem uma série de títulos, indies, por exemplo, como Limbo, Braid, enfim, uma série de jogos indies que poderiam estar disponíveis para download na Nintendo. Uhum. É, acho que boa parte dos indies que fizeram sucesso nos últimos anos, né, a Nintendo parece que tá atrás da maioria dos estúdios independentes e dando dando muito apoio, né, dando bastante receita na parte de vendas para os estúdios, tentando talvez criar uma App Store dela, né, uma coisa de bastante sucesso. Uhum. É, fiquei empolgado, eu gosto desses jogos menores, jogos pequenos, né, como se diz por aí. Muitos deles que a gente talvez possa jogar só no gamepad, né, não precisa da televisão, você vai no banheiro, senta na sala e joga ali. Melhor coisa, acho que do Wii U é você poder ir para o banheiro e jogar. Não, né? Acho que a maior decepção do usuário vai ser aquele cara que descobriu que a parede da casa é muito grossa e ele não pode jogar o Wii U no banheiro. Aí vai ser triste. O Pelicano havia também tocado num ponto que é em relação à conexão online da Nintendo, né? Se eles conseguem ou não conseguem. Até agora, a gente não recebeu muita informação a respeito do Miiverse, a respeito do Nintendo Network. O que vocês estão achando? Vocês acham que vai vir uma coisa muito maior do que a gente estava esperando? Ou se vai ser alguma coisa mais simples do que talvez o eShop estava prometendo? Ou alguma coisa só para conexão dos jogadores em uma sala à parte? O que eu ouvi das outras produtoras, eu tô esperando alguma coisa, pelo menos no mesmo nível da concorrência, né? Da Live, da PSN. Uhum. Espero que seja melhor. Olha, eu atualmente, por exemplo, Mario Tennis, ele tem uma espécie de conexão com o Nintendo Network, né? Até agora não dá pra ver exatamente como é que ela funciona, mas acho que ele só gerencia salas. E houveram muitas críticas, né? Então, em alguns pontos, eu acho que a Nintendo Network não vai ser algo que vai conseguir se aproximar da Live ou da PSN. O que eu vejo até nos no jogos de 3DS, os que são online, e no Wii U parece que tá prometido, é as funcionalidades online vão ser idênticas, né? Você vai ter DLC, você vai jogar online, 11 contra 11, de repente, no ano que vem no FIFA, tudo isso vai ter. O que falta pra mim, e eu tenho um pouco de receio com a Nintendo, é a interface, né? O hub de tudo isso. No PlayStation você tem a PSN, você tem um lugar central. Sim. Onde você vai. No Xbox você tem a Live. No 3DS a gente não tem, a gente tem uma lista de amigos que é fora do jogo. E eu só posso chamar um amigo pro jogo se ele estiver jogando o mesmo jogo que eu. Senão eu não consigo. Sim. Então falta muita coisa. Eu não posso avisar o meu amigo que eu vou jogar daqui a 10 minutos tal jogo. Eu tenho que ligar pra ele entrar no Skype. Falta, né, toda criar essa central de comunicação da Nintendo onde eu vou ter tudo. DLC, jogos, amigos. Eu acho que isso vai ter. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Isso vai existir. O problema é ver, né? E falta aí 2 semanas pro lançamento do console e a gente não viu ainda. Né? Isso não... eu achei mais estranho. Eu tava esperando que ele veio mostrar isso na conferência D3. Mostrar as telas, pelo menos, e... Pelo menos as telas, né? Pelo menos um pouquinho, assim. A gente viu o Miiverse, e o Miiverse também a gente não viu, porque tem os Miis quando você liga o console, e quando você tá jogando Mario aparece a mensagem de algumas pessoas. Mas onde aquilo tá centralizado? Aquele chat, lembra aquele chat do cara falando com o velhinho na televisão? Sim, sim. É, muito legal aquilo. Falei, pô, legal, vai ter videochat, vai ter fórum pra tirar dúvidas. Mas onde tá esse fórum? Onde eu abro o chat? Onde que tá tudo isso, né? Ainda tá tudo muito obscuro, né? É tudo separado? Cada um é uma aplicação completamente separada? Pelo amor de Deus, né? Tem que tá tudo junto em algum lugar. Se bem que conhecendo a Nintendo é capaz de algumas dessas coisas não estarem no Wii U quando no lançamento. Ah, isso é um top. Eu acho que boa parte das coisas que todo mundo quer não vai estar no lançamento mesmo. Eles vão guardar pra lançar em update depois. A gente viu isso com o 3DS, né? Uhum. Bom, ao menos o Miiverse tem rumor aí de que ele não será lançado junto com o Wii U, né? É, eu vi o rumor lá de download, mas eu acho que na verdade o download quer dizer uma ativação online, né? Porque pra usar você tem que estar online. Então, acho que vai ter que criar uma conta online, um usuário com uma senha, e aí o seu Miiverse vai passar a funcionar. O que, aliás, é muito ruim aqui pra gente brasileiro que mora no Canadá com a Luísa. A gente compra muito jogo no Canadá pelo eShop e vai acabar essa farra, né? Porque eu vou ter que criar um perfil e vou ter que escolher meu país. Ah, agora acabou a mamata, hein? É, eu tenho medo de um pouco disso. Eu confio talvez um pouco na burrice da Nintendo de não verificar meu IP, mas eu acho que essa mamata não vai continuar durante muito tempo, não. É, que nem no PS3 você pode só modificar a forma do seu cartão através do sistema online, né? Acho que não vai ter tanta validação, a não ser que eles mandem uma carta exatamente pra sua casa e você consiga responder, olha, só vou fazer algum tipo de verificação. Sim, de residência, né? É, não, mas eu tenho uma conta no iPhone, por exemplo, eu tinha uma conta americana, depois eu fiz uma brasileira agora que a iTunes tá aqui com tudo. É um pouco sacal você ter uma coisa atrelada a uma conta e outra coisa atrelada a outra. A questão de preço também, se o preço vai ser igual na loja. A gente, se começar também a criar hipóteses aqui sobre tanta coisa que a gente nem sabe, né? O legal seria no dia 18, ou talvez até antes disso, como o Iwata prometeu, a gente ter um Nintendo Direct que mostre meia hora da loja online, do Miiverse funcionando, do chat, como é que vai ser. A gente precisa ver isso funcionando, né? Especialmente já que é um console que é pro hardcore, como a Nintendo prometeu. É isso que o jogador hardcore quer, né? O Bruno, ele comentou sobre a conferência da E3, que não mostrou algumas coisas que deveriam ter mostrado, né? Pelicano também comentou agora sobre o Nintendo Direct. Recentemente, a gente teve alguns Nintendo Directs que estão mostrando diversas coisas acontecendo no Japão. Alguns? E... teve semana que teve três. Eu tô olhando ali, aparece um título. Ah, daqui a uma hora vai ter um Nintendo Direct. Ah, como assim? Não, eu vou dormir e até aparece Nintendo Direct. A Nintendo quer matar editor de site. Eles vêm de surpresa, né? Nesse passo, o Leonardo Cruz comentou que nós deveríamos comentar sobre o descaso da Nintendo com o Ocidente em relação ao Japão, né? Que entre os Nintendo Direct do Japão estão sendo lançados diversos jogos para 3DS, várias novidades para o Wii U e muitas outras novidades de serviço, né? O que, que vocês estão achando disso? Vocês acham que a Nintendo dos Estados Unidos vai conseguir... se atrelar do Japão ou isso vai continuar durante muito tempo? Quem que fez o comentário? Desculpa. Não, tudo Leonardo bem. Cruz. Não, tudo bem, eu até entendo a preocupação do Leonardo e muita gente fala isso, mas eu vi esses Nintendo Directs, acompanhei todos eles de perto, porque tem que acompanhar, né? Eu discordo um pouco dele, porque o do Japão foi muito focado nos jogos que estão saindo agora no Japão. Esses jogos não estão vindo para os Estados Unidos. O Animal Crossing e os jogos da Square que estão saindo por lá, o Monster Hunter. Então a Nintendo se focou no que está chegando no Japão agora. Se alguns desses jogos não foram anunciados para o Ocidente, também não é culpa da Nintendo. Os dela vêm para cá. E o Nintendo Direct que teve sobre telas, os jogos de eShop que o Red apresentou e mostrou também o Paper Mario, mostrou um pouco do Fire Emblem, né, que finalmente vai vir, foi confirmado de novo. Eu não sei, eu acho que nesses últimos Nintendo Direct o pessoal aqui do Ocidente foi muito bem tratado. A Nintendo mostrou que tá chegando e a do Japão mostrou que tá chegando lá. É uma questão acho que de diferença mesmo, de cronogramas, né, de calendários. Não me senti assim tão desrespeitado, não sei se os outros aí talvez se sentiram, queriam Fire Emblem ontem, não no ano que vem. Eu concordo com o que você tá falando, mas alguns títulos, por exemplo, ainda a gente nem viu confirmação de que ele seria lançado, né? Então, mas eu acho que... Nintendo, né? Acho que a questão é um pouco essa. Não é culpa da Nintendo se o Bravely Default não foi anunciado. É da Square o jogo. Não, sim, concordo. Third party. É first party... Lógico. Tudo vem pra cá. Não, tudo vem pra cá, com certeza. Será que não seria um descaso, não da Nintendo em si, mas sim com o mercado nacional brasileiro, ocidente, enfim, que poderia dar um grande boost nas vendas dessas empresas, por exemplo? Será que não valeria a pena a Square investir, por exemplo, em estúdios nacionais para desenvolvimento de jogos ou apenas a localização dos títulos? Ah, mas você tá falando uma coisa mais no Brasil? É, no Brasil ou não sei, uma localização ocidental aqui na América. Não, ocidental? Pra lançamento. Não, ocidental até entendo, o que os fãs querem, mas é complicado. A gente viu Heroes of Ruin, né, que foi um jogo muito legal que o N-Space fez. Essa semana eles comentaram, né, que o jogo infelizmente vendeu abaixo das expectativas. É complicado, a gente quer que o jogo saia, que o jogo lance, mas aí as pessoas vão e não compram o jogo. Eu acho que o legal do 3DS, que eu acho que as empresas deveriam fazer, e aí sim eu fico meio puto quando elas não fazem, é lançar no eShop. Porque já que dá pra lançar em um formato digital, gasta só com a localização, que é um custo muito menor, e bota no digital. Quem quiser compra, quem não quiser não compra. E isso eu queria ver um pouco mais. Isso eu acho que a Nintendo talvez poderia meter a mão, né? E pegar a Square, pegar essas empresas japonesas que nem, às vezes não trazem um jogo pra cá, e fazer uma parceria, né? Que nem fez com Dragon Quest, por exemplo, né? Vamos trazer, vamos localizar e vamos botar no eShop, eu vou fazer propaganda, fazer um marketing aqui com as minhas mídias, e vamos ver o que que dá. Porque o risco é muito menor, né? É ruim lançar 100 mil caixinhas e só 20 mil vender. Com o Wii U, eu acho isso bem possível, já que todos os jogos podem ser vendidos online, não vai ser esse o empecilho. Exatamente. A Exceed, né, vai trazer um jogo aí, o Unchained Blades, acho que esse é o nome, que vai ser lançado só em formato digital. E eles falaram, né, é uma oportunidade da gente localizar um jogo de baixa venda, mas que a gente não vai ter alto custo. É, então acho que esse é um caminho pra Atlus, pra Exceed, pra essas empresas que trazem jogos médios e pequenos pra cá, né. E das grandes, eu acho que a maioria desses jogos grandes da Square e das outras aí, da Tecmo, eles vêm pra cá. Eles demoram, mas eles acabam vindo. Acho que eles, o pessoal tá reclamando que eles demoram pra vir. É que existem jogos, por exemplo, que não foram lançados. Por exemplo, no Nintendo DS, a gente tem o Jump Ultimate Stars. É uma sequência já do Super Stars, né, que não foi lançado, né? Tudo bem, foi uma localização não efetuada por causa da enfim, a Bandai. É, ela não fez uma distribuição decente no Ocidente, né? Esse jogo acabou não tendo uma localização aqui nos Estados Unidos, no Brasil, enfim. É, eu tenho medo de alguns jogos que têm costumes orientais, por exemplo, Hatsune Miku, não vir para o Ocidente, que já é um caso que há muito tempo eles nem chegaram a anunciar, né? É, então, eu não tenho tanto essa cultura, assim, de jogar tantos jogos do Oriente, né? não conheço tanto. Mas pelo nome desse aí que você falou, acho difícil que ele venha. É verdade. Não, mas eu não tô tirando sarro, mas é complicado. Essas empresas, eles trazem jogos e vendem 10 mil unidades aqui, 15 mil. É muito complicado. Se vier, vem em formato digital. O X-Troopers da Capcom, eu acho difícil de vir. E eu acho que seria sensacional se viesse, mas é difícil. Então, já vem o fato, por exemplo, Project X-Zone, entendeu? Esse eu acho mais provável, porque são três publishers. Pô, se nenhuma delas quiser, também fecha as portas. uma tem que vir, né? Mas eu concordo dessa questão do formato digital pra ter uma disponibilidade de distribuição em todos os locais, né? Uhum. Já é uma saída, mas até o momento eu também não vi uma melhoria nessa distribuição digital. Por exemplo, existem diversos jogos que a Nintendo, por exemplo, poderia estar lançando ainda no eShop, né? É. Poderia estar valorizando muito. Diversos jogos retrôs, né? Que eles poderiam colocar no Virtual Console. E também tem vários jogos indies que eles ainda poderiam colocar, né? É, acho que a Nintendo é muito lenta em algumas coisas, né? É só uma coisa que você falou, Mario, uma adenda dos jogos da Nintendo. Ontem, engraçado, eu tava pensando nisso, como o DS teve títulos fantásticos, né, nos últimos 6 anos aí. Uhum. Cadê esses jogos de DS, né? Que hoje, se eu quiser comprar ou indicar pra um amigo, ele não vai achar em lugar nenhum. Por que que eles não estão no eShop, já que o 3DS roda jogos de DS, né? Sim. Era uma saída legal, não é nem um virtual console, é um jogo de caixinha de DS por lá, vendido a $15, né? Então, acho que oportunidades faltam. O que falta um pouco mesmo é a vontade aí da Nintendo de investir sério mesmo na parte online, apesar dela prometer muito. Não, eu concordo. Não só esses jogos de caixinha do DS, mas existem diversos, por exemplo, do Nintendo 64, que poderia entrar como virtual console, uhum, né? Eu acho que venderia muito. Eu acho que eles estourariam até mesmo vendas de jogos lançados em mídia física, né? É. GameCube, será que vai ter agora com o Wii U o virtual console? É uma coisa a se pensar, né? Com o lançamento do Wii U, será que vai ter o virtual console de GameCube? É, o Red comentou, aí já surgiu um rumor de que sim, parece que vai ter. Acho que a possibilidade deve existir, porque a Nintendo deve discutir tudo isso internamente, né? O problema mesmo é o prazo pra essas coisas acontecerem. Ninguém tem mais back catalog do que a Nintendo. A quantidade de jogos que essa empresa tem guardado é infinita. Então ela poderia estar ganhando muito dinheiro com isso e não tá ganhando, né? Talvez esteja querendo aprender como ganhar melhor. Não sei se o virtual console... Talvez o virtual console não vende bem, a Nintendo então tá pensando como a gente pode fazer o virtual console ser mais conhecido, fazer marketing, né? Lembram que eles falaram que a Nintendo Network você ia poder acessar no celular? Aliás, no smartphone, então, e no PC, e você ia poder comprar um jogo a qualquer momento, e aí ele ia baixar no seu console. De repente, vem tudo isso, né? De repente ela tá preparando aí uma afronta gigante no mundo digital que a gente ainda não viu. Se tiver algum título do GameCube que venha para virtual console, vocês têm alguma preferência? Luigi's Mansion. Luigi's Mansion. Pra combinar com 3DS. Pra combinar, né? Tem que ter um par, assim. É uma possibilidade, já que vão lançar o Luigi's Mansion 2 pro 3DS, né? Quem sabe eles já não chegam anunciando o Luigi's Mansion direto pro virtual console, né, do Wii U. É, eu não sei se ia dar problema com a Disney agora, mas eu gostaria de ver o Rogue Squadron de novo. E você, Bruno? Wind Waker. Wind Waker eu concordo plenamente, cara. É um jogo que eu procuro em mídia física há muito tempo. É, toda vez que eu consigo encontrar um site pra vender, normalmente tá $70, né? Que é um preço de um jogo em lançamento, né? Sim, tá muito caro. Super Mario Sunshine? Tá bom. Não é? Tá tudo bem. Não. Falando desses possíveis títulos que entrariam nos consoles, o Tércio Lima Franca falou que nós deveríamos falar sobre Star Fox e F-Zero, que são dois títulos que não podem faltar no Wii U e o 3DS. Cara, eu não sou tão fã de Star Fox, mas eu concordo que F-Zero deveria estar no 3DS. Tá. Ufa, achei que você ia falar que não é fã de F-Zero. Aí não, né, Mario? Aí... É, F-Zero não. F-Zero eu concordo que tem que estar no 3DS. Acho que é um jogo que tá faltando, realmente. É, acho que F-Zero no 3DS, talvez até no Wii U, pra mostrar um demo técnico, né, em alta velocidade, 60 frames, F-Zero tem que voltar de algum jeito, faz muito tempo já. Star Fox, a gente já teve um remake aí, né? Então, eu gosto de Star Fox, aliás, não é que eu não gosto, mas eu tô com muita saudade do F-Zero. Chama a Sega de novo, vamos se juntar com a Nintendo e a Sega e vamos fazer um novo F-Zero, porque pelo amor de Deus. Usar o acelerômetro pra... Por exemplo, não sei, no caso do Wii U e do 3DS, ambos dão, né? Usar o acelerômetro do controle do Wii U pra controlar o carro, né? Seria divertido. E pra criar pistas, né? Lembra do 64DD que só saiu no Japão, o editor? É, verdade. Pô, desenhar a pista também com o dedo, né? Ali no gamepad, mandar pros amigos, aí compartilhar. Tantas coisas. A Nintendo tem muitas franquias, né? Volta aquilo que eu falei do catálogo, né? Tem tanta coisa que a Nintendo pode fazer. A dúvida é se ela tá fazendo, né? Por isso que eu não gostei tanto do Nintendo Land. Não é que eu tenho nada contra o jogo, acho muito divertido. Mas é ele, o Mario e o Pikmin. É tudo que a gente já esperava e já sabia, não teve nenhuma surpresa. Até o Bruno tava na E3, né? Como é que foi esse sentimento lá na época da E3, Bruno? Porque o Wii foi apresentado, que é o todo mundo queria ver, mas ficou um gosto de quero mais, né? Não teve um Zelda, não teve um... One Last Word, né? Não teve aquele momento no finalzinho de arrancar o fôlego de todo mundo, um logotipo na tela que fosse, né? Não sei como é que foi televisionado, né? A conferência, mas pra quem tava lá foi uma coisa assim, bem... decepcionante, eu diria, porque tava todo mundo esperando. A conferência da Microsoft foi bem fraca, e a da Sony foi mais ou menos, tava legal, mas todo mundo tava apostando que a da Nintendo ia ser a melhor, que nem na do ano passado, que a Nintendo fez uma apresentação melhor que as demais. Tava todo mundo esperando que ia ser uma coisa bem bombástica, até porque ia ser quando o Wii U ia ser realmente revelado, e não foi o que aconteceu. Ela disse que ia mostrar... Primeiro que ela disse que não ia mostrar os detalhes do Wii U pra se focar nos jogos. Daí ela não mostrou os detalhes do Wii U, mas também não mostrou os jogos. Na feira em si, pra testar, tinha todos os jogos pra testar, tava bem legal, mas a conferência em si foi bem fraca. É, né, e a conferência que sai nos jornais lá fora, né, que sai na televisão, não são os testes na feira. É, a gente vendo daqui ao vivo, a transmissão foi muito boa, ficou esse mesmo sentimento, de que faltou um link em 3D na tela andando, ou um logo da Retro Studios e uma navezinha do Star Fox passando por trás assim, sorrateiramente, alguma coisa, né, que deixasse um hype, mas nada, não teve nada. Tudo que a gente viu na E3 era tudo que a gente já sabia, e até o Mass Effect, que foi descoberto um pouco antes da E3, que era uma novidade, apesar de ser um remake, um port, né? A Nintendo não falou nada. Ele entrou lá em vídeo, passou e foi embora. A Nintendo nem comentou o que ia ter. Então, da E3 pra cá, a gente ficou esperando novidades e acho que elas vieram, né? Mais jogos foram anunciados, mas ainda tá faltando aquilo. O que será que os estúdios, o que a EAD tá aprontando, né? O que a Nintendo tá guardando na manga pro ano que vem? É, eu acho que Zelda, por exemplo, que nem você citou, sem dúvida vai ser lançado, né? Eles lançaram um videozinho, né? Animado, com o Link lutando com o chefe, uma aranha, né? Eu acho que já é alguma coisa que eles estão preparando o público, que vão ter diversos first party a serem lançados pro Wii U, sem dúvida, né? E acho porque eu acho que é precisa e precisa, porque o ano que vem, no final do ano, vem console novo da concorrência, talvez só o Xbox, PlayStation talvez não. Mas a Nintendo precisa ter um Natal muito forte no ano que vem, porque vai ter franquia nova de console novo chegando, né? Então, surgiu um rumor, não sei se vocês abraçam ele ou não, de que o Wii U não seria o novo console para concorrência, né? Para os próximos consoles da concorrência, né? Seria só, basicamente, uma atualização e que, posteriormente, a Nintendo estaria desenvolvendo um novo console. O que vocês acham? Vocês acham que é verídico ou não? Vocês acham que é possível? Não foi um rumor isso aí. Foi um analista de mercado que falou isso num site. Era a opinião dele. Não chegou a um rumor, assim, que ele acreditava que a Nintendo tava dando essa cartada de lançar um console pra agora e daqui a 3 anos, de repente, trazer um mais poderoso mesmo. É, acho que é a aposta dele, na verdade. É tão fácil apostar antes de um console ser lançado, né? O DS ia ser um horror, o Wii ia ser o último console da Nintendo. A gente tá nessa época agora. A Nintendo tá sempre ferrada e condenada. Mas vocês acham que vai ter longevidade no Wii U, baseado, assim, nesse pensamento que ele expôs? Será que a Nintendo realmente vai começar a trabalhar algo novo? Em quanto tempo ela vai começar a fazer isso? Eu acho que a Nintendo vai começar a trabalhar um novo console no dia seguinte que o Wii U for lançado. Como sempre é. Como sempre é. Né? Ela já tá pensando no próximo. A longevidade de um console, ela não pode determinar quanto tempo ele vai durar só pelos aspectos que ele tem agora. Nem foi lançado ainda. O console nem foi lançado ainda e as pessoas já querem saber quando é que vai vir o próximo. É, então. Os caras são investidores de longo prazo, né? E de um papo nintendista, o que vocês acham que pode vir de novo console do Xbox, por exemplo, da Microsoft? Um Xbox 620. O que você pode esperar dele? Novos gráficos melhorados apenas? Ele tinha sido divulgado um PDF com objetivos da Microsoft pro próximo console, não sei se vocês viram. Não cheguei a ver. Eu acho que vai ser algo naquele estilo, sim. É bem naquele estilo. Inclusive, deu problema sério na Microsoft lá fora, porque esse documento é real, esse documento é verídico. E é o que ela tá fazendo. Talvez nem tudo que tá lá vai ser implementado, mas é um console mais poderoso, que é o que acho que todo mundo esperava. Um grande foco no online, ainda com disco ótico. E a grande novidade era o Kinect 2.0, com muito mais precisão, podendo ler a ponta dos dedos, né? Duas pessoas ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Talvez até 4 pessoas, era o objetivo. E aqueles óculos, né, de realidade aumentada, que não é um óculos 3D, 3D, mas um óculos que você, quando estivesse jogando, ele ia projetar coisas na lente do óculos que se agregariam ao que você está vendo na televisão. Seria um acessório que a Microsoft lançaria depois, e não junto com o console. Eu não esperaria algo muito fora do que a gente leu mesmo, até porque essas empresas não costumam vir com grandes novidades. Elas costumam lançar depois essas novidades em forma de acessório, né? Uhum. Não acho que a Microsoft vai vir com um tablet agora, só porque a Nintendo está lançando. O tablet dela é o Smart Glass, lá que você pode usar outros tablets e telefones. E a Microsoft tem o público dela, tá bem com esse público, não tem motivo, né, pra de repente tentar fazer uma loucura essa altura do campeonato. Especialmente com o crescimento aí dos jogos em nuvem e do computador, é melhor jogar seguro, né, numa troca de geração, assim. Aproveitando o assunto dos próximos consoles, essa semana ainda surgiu um outro rumor sobre o PlayStation 3, dizendo que o próximo ia ser anunciado num evento antes da E3 de 2013. Vocês acham que o PlayStation 3 também vai ser anunciado, o PlayStation 4 já vai ser anunciado ano que vem? Eu não acho. Eu acho que a Sony ainda vai investir muito no Vita por pelo menos o ano inteiro de 2013, até eles chegarem num modelo próximo do PS4. Né? Uhum. Como o Mario até falou aí do Vita, o Vita tá sofrendo bastante, a Sony deve baixar o preço no ano que vem, e acho que vai se focar mesmo na interação entre PlayStation Vita e PlayStation 3, lançar mais alguns jogos PlayStation 3, queimar mais algumas franquias, e tentar recuperar o dinheiro do Vita, né? Porque você lançar um console é muito caro, é muito oneroso. Não sei se a Sony pode se dar esse luxo, especialmente porque vai matar um pouco do coitado do PlayStation 3, que finalmente teve um ano... Esses últimos 2 anos do PlayStation 3 foram bons em termos de venda, ele finalmente encontrou seu público. Seria um pouco de burrice, de repente, matar ele assim de uma hora pra outra, né? Acho até que a Microsoft pode adiar o lançamento dela, eu não sei, essa próxima geração de consoles é complicada de medir, porque tem tanto console vendido, você tem aí 150 milhões de consoles na mão dos consumidores, vai ter que todo mundo trocar de novo, os estúdios vão ter que fazer jogos que custam 2 vezes mais do que já custam hoje, que são caríssimos, com esse monte de estúdio fechando, né? Mas a gente tá chegando num ponto de saturação, por isso que eu acho que o Wii U é interessante pra Nintendo, eu não sei se os estúdios querem tanto mais poder assim, acho que eles querem mais funcionalidade online, mais interação, mais microtransações, mas não necessariamente mais poder gráfico, né? Porque é caro fazer um jogo. Bom, gente, pra finalizar o nosso papo, vamos focar um pouco agora na nossa região brasileira, Tupiniquim. Tem algumas pessoas que comentaram que nós deveríamos falar sobre o mercado nacional do Brasil, tá? É um assunto muito espesso, muito grande pra gente falar em um único podcast, tá? Então a gente vai centralizar um pouco mais. Eu queria saber exatamente de vocês o que vocês estão achando das ações da Nintendo aqui no Brasil. Entre elas, a Game do Brasil efetuando diversos eventos, né? Principalmente aqui em São Paulo, mas também em outros estados do Brasil. Tá? E como é que vocês acham que tá a força de divulgação deles dos jogos? No princípio eu achei que tava bem bacana, assim, o jeito que foram eles que fizeram o lançamento do Donkey Kong Country Returns no zoológico, né? Uhum. Eu achei interessante o modo como eles estão tratando as franquias e os jogos, e a forma como eles estão distribuindo também. Tô recebendo press releases da Nintendo também, e acho que a Game tá por trás disso, se eu não me engano. É a Publicom, é a assessoria. Publicom. Não, eu acho que tá bem... Eles estão tratando com respeito. Não tem objeções com a Game. A cobertura deles também no campeonato nacional de Mario Kart 7, eu achei que ficou muito bom e por mim tá tudo bem. Mas e vocês? O que vocês estão achando da presença da Game no Brasil? Eu concordo com isso aí que você falou mesmo. Eles estão casando bem a parte de divulgação e de eventos, né, fazendo tudo junto, cobrindo bem a decoração das lojas, a decoração dos street passes quando eles fazem os meetups, né? É uma pena que realmente não tem aí no Brasil inteiro. Eles estão expandindo, já foi pra Salvador, foi pra Brasília, a equipe é pequena, então eu entendo quando a gente lê gente reclamando que, não tem aqui em Sergipe, não tem aqui no Ceará. Eles estão tentando, eu falo com o pessoal da Gaming, eles estão sempre planejando aí levar pra mais lugares. É que às vezes demora, precisa de verbos ou de fundos. O que eu acho legal aí que o Eduardo citou de press release aí pro pessoal aqui de site, né, que a gente recebe, é que essa ação da Publicom e a Gaming fazendo evento tem tudo a ver com a Nintendo of America. Isso vem lá de fora, aliás. É a Nintendo dos Estados Unidos que manda muito material pra cá e que acompanha esse eventos, né, e que ajuda a Gaming com dinheiro, com patrocínio e com produtos para isso acontecer aqui. Então é até muito mais do que a Gaming tá fazendo o papel dela porque ela quer sobreviver. Não, ela tá fazendo o papel de parceira da Nintendo no Brasil. Ela tá fazendo o que ela tinha que fazer mesmo. E em relação aos preços dos jogos que o pessoal reclama, eu vou de novo fazer o advogado do diabo, mas não adianta xingar a Gaming do Brasil. Esse preço vem lá de fora. Quer xingar alguém, xinga o Mark, xinga o Red, mas não xinga a Gaming, que o preço é tabelado, vem lá de fora. Inclusive os preços no eShop também. É tudo vem lá de fora. O servidor nem fica aqui, fica lá fora. Então, o papel da gaming, que é promoção e eventos da Nintendo no Brasil, ela tá fazendo, acho que nota 10. Não tenho o que reclamar, o que ressaltar. É, muita gente acha que a gaming controla, né, os jogos divulgados aqui no Brasil, os jogos lançados, mas não... É uma agência promocional e de eventos para ações da Nintendo of America no Brasil. É isso que ela faz, né? Infelizmente, ela não é a parte tão comercial como o pessoal acha. Mas é bom, acho que toda reclamação chega na Nintendo, a gaming ouvindo reclamação passa pra lá também. Então, quem tá reclamando aí de preço, tá no direito de reclamar. Eu também acho um absurdo o preço do jogo no eShop ser igual de caixa. Falei isso pro Mark na BGS, né? Ele deu risada, mas é verdade. Mas é uma política da Nintendo, então por enquanto a gente vai ter que aguentar. Mas acho que a game tá fazendo um trabalho bem legal, sim. Acho que os meetups são muito legais, né, Mario? Quando você vai num meetup aí do pessoal, tem 100, 200 pessoas jogando 3DS sentadas no chão da Saraiva ou no chão da Fnac. É uma bagunça. É muito legal essa. E eu não vejo as outras empresas fazendo isso, né? A gente até reclama da Nintendo no Brasil, mas você não vê evento da Microsoft ou da Sony todo mês. Não, e nem até mesmo da Nintendo. Você não vê em outros lugares. É. Você, por exemplo, em Nova York, é uma comunidade própria do Meetup de Nova York que eles organizam lá, né? Não tem nada a ver com Nintendo. Exato. Aqui você ganha cartãozinho, as cartas de AR do Kid Icarus, né? Você tem torneio de Mario Kart, você ganha camiseta, você ganha bonequinho. Então, pô, até que a gente tem bastante coisa perto dos Estados Unidos. Eles não têm isso. Agora, o problema, não um problema, mas é que popularizou esse fato de Meetup e todo mundo tá organizando agora, né? Ferramenta oficial que deveria ser o meetup.com, né? Todo mundo tá criando Street Pass lá, rodo, né? E criou uma certa confusão. Então, acho que tá faltando só uma posição da game pra estipular, sei lá, campeonatos ou meetups oficiais, uma ferramenta oficial de divulgação, né, única, pra talvez as pessoas estarem organizando os meetups delas fora dos padrões da Nintendo, né, pra cada um ter seu papel de localização. Mas eu acho que a gaming do Brasil tá de parabéns com todo o trabalho que ela tá fazendo de divulgação dos jogos, todos os trabalhos de realização de eventos, encontros, né, trazer o Wii U pro Brasil já foi uma grande coisa, né, pro BGS. E eu acho que talvez na expectativa de outros eventos até o final do ano, seria uma coisa bem legal que a game poderia estar organizando, né? É, o Wii U tá no Salão do Automóvel aqui em São Paulo, né? Inclusive, aí pra quem quiser aproveitar, amanhã ainda dá, até as 7 horas da noite, você pode ir no Salão do Automóvel e tem o Wii U pra jogar lá. Exatamente, eu vi falar sobre isso, achei impressionante, na verdade. Pagar 85 pau o ingresso, mas você pode jogar o Wii U. Opa, é custo-benefício? Não. É, eu acho que não. Acho que é só custo, viu? Porque, pô, 85 pila não dá, né? Como é que é a jogatina lá? Você entra, vai jogar o dia inteiro por R$85? Não. Então, R$85 é o Salão do Automóvel em si. Aí você vê o carrão, é uma beirada, né? Mas pra jogar o Wii U, acho que deve ser o mesmo esquema da BGS. Fila, 15 minutos pra jogar e pegar fila de novo. Sinceramente, deve ser talvez o galpão mais lotado, né? Porque no Salão do Automóvel não tem nenhuma interação que você possa fazer, né? Só visualizar os automóveis. Ai, mulherada bonita que você nunca vai ter. Duas coisas que você nunca vai ter, desculpa, mas tudo bem. Que estereótipo maldoso, Mario. Que horror. Tô brincando, gente. Não, curiosidade só, eu até fiquei pensando nisso. Será realmente que deve estar concorrido o stand da Nintendo lá? De repente era o melhor lugar pra jogar, viu? Porque tem muito pai, muito velho que vai lá ver automóvel e nem sabe o que é o videogame. Eu achei que jogo que eles devem estar colocando? É que nem a BGS. É que nem a BGS, é mesmo as estações da BGS. Sei não, viu? Acho que quem soube disso antes deve ter conseguido jogar o Wii U bem mais que na BGS. Também acho, hein? Só os tiozão. Curioso. Depois eu vou tentar verificar com o pessoal da game, falar com o Manuel lá, ver como é que foi o movimento. Se foi igual da BGS ou não. Só pra finalizar, gente, a gente teve o maior evento promocional de games aqui em São Paulo, né? Foi o Brasil Game Show. Infelizmente, algumas pessoas não puderam participar, que nem a gente tava falando daqui da conversa, do podcast, só eu e o Pelicano fomos, né? Então, vou perguntar pra você, Pelicano, rapidamente, o que, que você achou do Brasil Game Show? O que, que você achou que foi ponto positivo do evento e pontos negativos? Ponto mais positivo é que foi em São Paulo. Então, facilitou minha vida. Mas, ano que vem, com certeza, ano que vem, não, então, o Brasil Game Show vai ser aqui em São Paulo. Tá, exatamente, né? O que eu ia falar, é aqui em São Paulo de novo, mas brincadeiras à parte, acho que o principal ponto positivo foi entrar lá e ver patrocínio da Globo e saber que aquilo passou no Jornal Hoje e passou no SPTV também, e outras televisões estavam lá, e depois saber que o público foi recorde acima do esperado. O ponto negativo, que foram as filas e um pouco de espera na hora de comer e ir ao banheiro, ele se casa com um ponto positivo, porque a gente vinha aí vendo Moacir e AC Games e mais gente aparecendo na televisão e videogame ganhando um pouco de espaço. Acho que a Brasil Game Show foi a panela de pressão estourou, foi a gota d'água, um divisor de águas, literalmente, pro ano que vem as coisas que vão acontecer. Porque agora o mercado de videogame no Brasil, ele é um mercado, né? O governo tá vendo, as empresas estão vendo que isso é business. O que tinha de empresa de fora aqui, e esses caras todos voltaram pros seus países e pras suas empresas falando, o Brasil agora é a moeda da vez. A gente tem que voltar pra lá, porque esses caras adoram videogame. O stand do Call of Duty lotado, o League of Legends, meu Deus, bombando aquilo lá. O stand da Konami lotado, o pessoal adorando jogar Halo, o pessoal na Sony vendo God of War, Ascension, que vai demorar meses pra sair ainda, o Wii U fazendo um baita sucesso. A Brasil Game Show serviu pra provar o seguinte: videogame no Brasil dá dinheiro, videogame no Brasil é um negócio, e as empresas estão conseguindo fazer negócio mesmo com as péssimas condições que a gente tem. Então, imagina se melhorar um pouquinho só, né? Se melhorar um pouquinho, o ganho que todo mundo vai ter. E acho que os próximos meses ou anos aí vão trazer muita coisa boa pra gente, sim. Foi um evento sensacional, eu adorei. Mesmo no dia que estava muito lotado e estava difícil de andar, era uma energia muito boa, né? Você via todo mundo se divertindo, sorriso na cara dos gamers, da galera, jogo que você só vê na E3, né? Esse pessoal de site que viaja, que vê os jogos. Não, o público estava podendo ver o jogo. É muito legal isso. É uma pena aí que o pessoal que não é de São Paulo não pôde vir. Realmente, não dá para fazer evento em todo lugar, porque precisa de espaço. Mas o ano que vem vai ser em São Paulo, galera, no segundo semestre. Então, quem tiver interesse, meu, em junho, julho, já começa a se preparar, junta uma galera, combina de alugar um andar de um hotel, vem com todo mundo pra São Paulo, faz uma caravana. É verdade, né? Um puta programa. No meu caso, tudo bem, eu concordo com todos os pontos positivos que você falou, Pelicano, mas eu não acho que, por exemplo, os pontos negativos conciliaram com os positivos, né? Por exemplo, a comida lá eu achei altamente cara, eu achei um pouquinho de descaso, e você, que a pessoa comprava o ingresso, ela não poderia sair do evento, né? Então ela teria que consumir ele mesmo. Então eu acho que o ponto de consumação foi muito alto, né? Verdade, desculpa, só um parênteses. É verdade, aqui como eu tava com crachá, acho que você também tava, né? Eu acabei te esquecendo disso, mas isso é um ponto muito falho. Quem comprasse ingresso não podia sair nem pra fumar, nem pra comprar uma água, nem nada. Isso tava muito errado. Mas no geral o evento foi sensacional, com certeza trouxe muita gente. Infelizmente teve gente que ficou pra fora, né? Mas isso só é um ponto que mostra que eles não estavam esperando um público desse tamanho, né? Foi muita gente de verdade, e que espero que da próxima vez, próximo evento, eles consigam trazer um galpão muito maior, né? Vai continuar sendo no Expo Center Norte, mas talvez se eles tiverem dois galpões consiga melhorar a locomoção das pessoas lá, né? Agradecendo a participação de todos vocês. Então, antes de mais nada, Pelicano, você quer falar alguma coisa sobre o clube? Não, eu primeiro agradecer você aí, Mário, a oportunidade, a lembrança de me chamar e o empenho seu em estar aí do lado da edição, finalmente, porque muita gente lá no e-clube vinha perguntando pra mim quando é que ia ter algum podcast novo, que era o multiplayer, né, que a gente fez algumas vezes com a galera desses sites, inclusive, que estão aqui, e faltava tempo, né, o e-clube não é o meu trabalho 24 horas por dia, é muito mais prazer do que trabalho, não dava pra fazer, mas eu adoro podcast, adoro poder falar, assim, de uma maneira mais extrovertida e não tão técnica, né, que nem no texto, que acho que dá uma chance de quem tá do outro lado conhecer melhor as opiniões, não só do Pelicano, mas de todos os editores aqui, né? A gente, quando escreve a notícia, não tem tanto espaço ou tanto tempo pra passar nossas impressões. Mas agradeço, fica aí a dica pra quem gosta aí de Nintendo, notícias diárias aí sobre Wii, sobre 3DS, Wii U, as lojas digitais também. E é um pouco de curiosidades também, algumas coisas engraçadas que a gente posta no Facebook. O site é o Wii Clube, em português, com E no final, wiiclube.com.br, e tem Twitter também, twitter.com/wiiclube, e o Facebook, facebook.com/wiiclube também, tudo junto, anda lá, entra lá, manda mensagem pra mim, fala comigo, que sempre que dá eu apareço nos comentários. E um abraço aí a todo mundo também do site, que eu já conhecia, sempre bom bater um papo com a galera. Eduardo, novamente, pela presença em um outro podcast, né, que nem pare. Fazer um apelo aqui pra convidar os ouvintes a visitar o Ring do Cogumelo, tal, que é o maior site sobre Super Mario Brothers do Brasil. Se vocês quiserem visitar, tem conteúdo e informações originais e enfim, é um fluxo de informações sobre Mario e Nintendo em geral. Seria um prazer ter vocês por lá. Quem já conhece, agradeço bastante, e estamos no Twitter, no Flickr, Facebook, DeviantArt, inclusive no Orkut. Se alguém usa essa senhora... rede social. Mas é isso, valeu. E também agradecendo novamente a presença do Bruno, pela primeira vez participando de podcast aqui na Nipari. Bruno, quer falar um pouco do seu trabalho na Nintendo Blast? Então, obrigado, Mário, pelo convite. Sempre muito bom falar com o Pelicano e com o Jardim, que eu já conhecia. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final esse podcast. Convidar todo mundo que quiser conhecer o Nintendo Blast. A gente posta todas as notícias da Nintendo e matérias especiais sobre os jogos. Consoles estão lá no site, é www.nintendoblast.com.br. Só aparecer. E se por algum motivo você é uma pessoa que odeia Nintendo e mesmo assim está ouvindo esse podcast, nós temos o PlayStation Blast e o Xbox Blast também, então é só acessar. Tem todas as plataformas lá. Sacrilégio. E agradecendo você que nos ouviu até agora. Se você tem algum recado, alguma sugestão, alguma crítica a ser feita, não deixe de mandar e-mail para contato@ncast.nipari.com.br. E até a próxima.